O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, com o pastor Ezequiel Gomes. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Que prazer é estar ao teu lado neste momento. O título do programa de hoje é Expiação Limitada, Nada Além de Pragmatismo Religioso. Romanos 5, versículo 20, nos diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A expiação limitada é a mais controversa dentro daquelas chamadas doutrinas da graça. Essa doutrina ensina que Jesus Cristo morreu não por todos os seres humanos, mas somente por aqueles que Deus elegeu para a salvação. E esse é um grupo pequeno dentre a maior parcela da humanidade. Para aqueles que defendem tal visão, essa doutrina faz sentido diante de um fato: nem todos os seres humanos serão salvos. A partir daqui, essas pessoas raciocinam que, se nem todos serão salvos, para que o sacrifício de Cristo seja capaz de salvar, a única explicação é que aqueles que vão se perder não tiveram um Salvador a morrer por seus pecados. Entretanto, essa é uma visão de simples pragmatismo. E certamente o pragmatismo é uma filosofia cultural e não uma verdade bíblica. Nada na Bíblia impede a conclusão que Jesus Cristo morreu por todos os homens. Muito pelo contrário. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira que deu seu Filho, para que no meio do mundo inteiro quem crer tenha a vida eterna. A Bíblia desconhece a lógica da expiação limitada, que afirma o amor de Deus somente a uma parcela da humanidade. A doutrina da expiação limitada é extremamente cruel em suas implicações para aqueles por quem, em tese, Jesus não teria morrido. Tais pessoas estariam sem esperança e estariam privadas da única chance de perdão aos seus pecados que existe, que é o fato de Cristo ter se sacrificado por esses pecados. A visão bíblica é que Jesus Cristo morreu por todas as pessoas, e se alguém será ainda assim condenado à segunda morte, não o será por razão de Deus não tê-lo amado, eleito ou enviado Cristo a morrer por tal pessoa. Porém, mais cedo ou mais tarde, todo ser humano será confrontado pelo Espírito Santo em função de sua resposta de fé ao Deus que lhe concedeu a vida. Aos que confiarem em Deus pela fé e se entregarem a Ele de coração, é oferecido o consolo do Espírito e a certeza do amor de Deus em Cristo. Nada é dito nesse momento pelo Espírito ou pela palavra que implique que Deus não possa ou não queira oferecer a todos os seres humanos essa mesma experiência de salvação, real na vida de quem confia pela fé. A própria missão do cristão em pregar a todas as pessoas e a própria missão da igreja em pregar a todo mundo implica na universalidade do amor de Deus e da expiação provida por Cristo. Uma vez que ele morreu não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. 1 João 2, verso 2. Que a experiência de cada ouvinte da Rádio Novo Tempo seja a fé construída sobre o fundamento da Palavra de Deus, e que assim possamos seguir pregando e vivendo o Evangelho, que é a mensagem do amor de Deus e da morte de Jesus Cristo por cada ser humano na face da Terra, sem exceção, para que muito em breve, quando Cristo retornar nas nuvens do céu, possamos olhar ao alto e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Se você quer aprender um pouco mais da Palavra de Deus, entre em contato conosco pelo telefone 0-51-3375-1656, 0-51-3375-1656. Será um prazer receber a sua ligação.